O segundo crime contra a vida do final de semana foi registrado no início da tarde de domingo. Policiais militares foram acionados para o atendimento de uma denúncia anônima que apontava a localização do corpo de um homem vítima de homicídio na região do Jardim Jupira. Com a chegada dos policiais ao local informado pelo anônimo, os PMs registraram uma grande quantidade de curiosos que apontavam os fundos de um antigo estacionamento abandonado a menos de 200 metros da aduana brasileira como a cena do crime. Constatada a veracidade da informação, a área foi isolada e imediatamente foram acionadas a Delegacia de Homicídios, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe. A perícia no local levou à conclusão de que a cena do crime era aquela. Houve aparentemente uma luta corporal e a vítima foi morta a golpes de faca. Aproximadamente 40 perfurações foram encontradas no corpo da vítima. A arma teria sido levada pelo assassino ou assassinos. A vítima, que aparenta entre 20 e 30 anos, estava no local há mais de 24 horas. Tinha pele clara, não portava documentos e não foi possível localizar no local nenhum sinal característico que pudesse ajudar a uma possível identificação. Foi então recolhido o corpo como vítima não identificada. E ninguém que estava nas proximidades soube informar apelido, nome ou qualquer indicativo de reconhecimento. Do grande número de curiosos, ninguém prestou informações à polícia. Também ninguém quis dar informações sobre os assassinos ou assassino. A Delegacia de Homicídios espera que, com a divulgação das imagens, familiares possam fazer a identificação da vítima e então começar a investigar possíveis ligações que auxiliem na localização do criminoso. Quem tiver qualquer denúncia, pode fazê-la pelo 0800-643-2977. A denúncia é anônima e o sigilo é garantido, informa o delegado Marcos Araguari de Abreu, da Delegacia de Homicídios. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.